2000. Controle, rotatória 1500 para Juliette Bravo Lima. Visual com pista, Juliette Bravo Lima. Visual com pista. Para ingresso no circuito, chave 8186, Juliette Bravo Lima. 86 Lima. Legal. TAM 3620, complete final de nave, chave 8186. 86, boa. Voo 1982, autorizado 2500 pés, o chão 0 no 6, autorizado a RNAV, reporte a Vitor 366. 2500 pés, 0 no 6, reporta a Vitor 366, 982. 96726, reautorizado nível 050. 050, 6726. Salvador 9411, boa. 0957, direita no 10, na hora da barra, controle 1, 9. 5563, correto, pátio 5, POBD? 2. 2, a informação em curso é Juliette, o tinto 1016, acionamento táxi secuagem 286, tenha boa viagem. 3454, ampla cota. Pronto. Autorizou o Recife, nível 330, aeroviu o serviço 58, decola tipo no 0, deslocado em 1 no 1200 metros. Mantendo reto até cruzar 2000 pés, rua terceira milha, posto curva esquerda, subida Pucajam, Aracaju, a transição, 935, controle, 186, é a torre, acione, 5553. 1200 metros, vento 140 graus com 062 é nós. Ciência de 12, 3620. 2000, 5553, 186, com 1200 metros a menos na 10, o TAM... 3454, está pronto para o puxo e acionamento no 612. 612 autorizado, chame táxi 3454. Chamará. É, Solo. Alugianca Brasil 6311 para Guarulhos 340, 320. Olá, 11:40. É dia 7.5 milhas, um Boeing 737 da Gol. Redução para 180 nós, 6726. Salvador, o TAM 9411 atinge, mantém 190. Ciente, TAM 9411 mantenha nível 090, aguarde a ascensão para o 380. Para. Capitão Nacional 917, o Juliette Bravo Lima. Juliette Brasil 631 no copy. Ah, final da 917, reporte sinal 3 milhas, baixado travado, visual cabeceira 17, ajuste no 0 no 6. Vai informar 3 milhas, o trem baixo travado, Bravo Lima. Zero, vai manter a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após curva direita. Compre o perfil subido da AEL, transição de NER. Inicialmente está restrito ao nível 090 até 20 milhas. Até 20 milhas vai passar de Salvador. O controle em 1 no 9.35, torre 18.6, acione 5547. 0 para Guarulhos, não é perisque 5-0, da El Diner, decola da 10, mantendo a proa até 2000 pés ou 3 milhas. Curvando à direita, restrito 090 até 20 milhas. 11935, o controle 5540, 47 o transponder. 5547, polyposition, pronto. Chamada aí, pronto mesmo. Solo, Varig Log 9871, passo 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, operando galhão para o táxi. Deixando estabilizado, né? 3h50, copiado, táxi em frente, primeira esquina daquilo, cruzamento da Alfa autorizado, ponto espera da Delta, torre 18.6, o título 1016 lugar. Autorizado, táxi, ponto espera, torre 18.6, 1.2.7, só para confirmar, tá, esse título nível 90 até 20 mil, tá? Positivo, 90. 0 graus com 079, direto Bravo Lima. Bem, irmão. Tan 3620, seu solo foi aos 44, livre à direita, chama o solo 121, decimal 9. Direita 21, aos 3620. Zulu Delta Oscar, parte 5, liberacionamento, reportáxi. Estou em Salvador, gol 982. Gol 982, continua a aproximação, aguardando instruções, ajuste no 0 no 6. Informo cabeceira no 0, deslocada em 1200 metros. 1200 metros, conforme a TIS no TAN. Reporte, já baixou a travada visual com campo? Avião, baixou e travou, gol no 982. 9411. 411, obrigado. 982, ajuste no 0 no 6, vento agora 1 no 6, 0 graus com 07 nós. Livre pouso, pista no 0, cabeceira deslocada, 1200 metros. Atento para viaturas, máquinas e homens dentro da área restrita. 982, livre pouso no 0, centro das obras. Papá, papá, Gilete Bevo Lima, seu solo foi aos 45, confirme o pátio. 40, está. Livre táxi, primeiro direito, abstração na frequência livre. Torre Salvador, ponto de Variglog 9871. Lá no ponto zero da Delta, pronto. Variglog mantém a ponto espera da Delta. Está livre da restrição do nível 090 até 20 milhas afastada. Ok, tá livre a restrição, direto com 360, desculpa. Mantém um ponto de espera, guarda instruções. Vai dando. 288, perna 1, 3325. 288, 3325, obrigado, bom trabalho. Informação, guarda instruções, aguardando pista livre. Eu ajuste no 0 no 6, cabeceira no 0, deslocada em 1.200 metros. 1.200 metros. 672.600. Pelo pátio 3, me chamaram para ingressar no pátio 3. Então. Vitor Juliette, nenhum tráfego no setor informar. Frequência livre para coordenação, chamo para regresso. Frequência livre para coordenação, chamará para o regresso, Alfa Vitor Juliette. Alfa, à direita, no ponto de espera da Delta, 286, tinto 1016, deslocado em 1200, boa viagem. Juliette, Alfa, emanante da Delta, 286, tá 3, 4, 5, 4. TAP, desce inicialmente nível 120. 120, pro de TAP, de 4 a 4. Ok, desconsiderando a restrição de 090. TAP. Quatro, reautorizado descida ao nível 050. Reautorizado 050. Seu solo foi 48, reporte pista livre. Solo 92 agilizando na medida do possível. Quase 50, atento da Delta ainda nessa frequência, guardando transferência. Tenta se manter antes da Delta, na 3454. 500 metros, vento 140 graus com 07 nós. Tenta em livre pouso, cabeceira 1 no 0, deslocada, o web 6736. Pilota, o ar está com a Delta. ajuste no 06, reporte na taxi papá. Em frente até antes da Delta, reporte no través da Eco. Reporte através da Eco, 982. A WebJet na curtíssima. Sim. Após a passagem do tráfego ali, mantém a cabeceira deslocada, marcação logo à sua direita. Ok, após a passagem ali, mantém. Oscar Lima tem cabeceira no 7. Sente então a Lima tem a partir de exceção. Primeira nave. Qual o nível solicitado? Sim, 065 autorizada. Esse solo foi ao 51-1209 agora. Afirma, 1209. 219 até 2000. Varig Log 9871 não mantém a proa até 2000 pés, tem um tráfego agora decolando no 7, tipo Romeo Victor 10, manterá 1000 pés na linha do litoral sul. Ok, após decolagem mantém a proa até 2000 pés, depois curva à direita para 280. 360. Está livre a decolagem? Afirmo, vento no 30 graus com 08 norte, Varig Log 9871. Iniciando. Nada. Após ETAP, desce para 2000, com a MIR 16, já para trás estabilizado o TRIPS em 4x4. Trolley, o Zulu leva a Oscar. Prossiga. Decolou a 17, o Axé. O Zulu, Delta Oscar, Zulu 1000 pés, corredor Axé, reporte para da Barra. Boa cara, fora da barra. E mantém cabeceira 10 deslocada a 1200 metros. Ali mantém o TAN 3454. Varig Log 9871 no decola de Salvador, 52, chama o controle, 109.35, como voo. 1935, bom dia. Solo Salvador, voo no 397. Voo no 397, informação em curso Juliette, 1016 no altinho, filial 220. Afirmo. Qual o portão? 3. 03, aguarde cota, só um instante. Ok. Solo Salvador, é o Avianca 6311, no 01 para puxa e acionamento. 9871 no contato radar, segundo nível 360, saída da Elton no Sandiné. Da Elton, né, aceito. Ele acho que eu teria saída. Um instante, então, com o Cefaneiro, já te passo a conta. Sim. Agilizando autorizado à esquerda para o 4. 4, 9. Avianca 10. Tio, Avianca Brasil 6311 vai estacionar, vão estacionar dois tráfegos, um no portão 4 e outro no portão 2. É, a sua esquerda vai estacionar o 37 da Webjet, assim que o tráfego estacionar está livre o pushback, está condicionamento, está livre na posição, em coordenação posterior push na sequência do Webjet, ok? Relativo, entendido que após o estacionamento do Webjet estaremos autorizados a iniciar o push e acionamento, correto? Se desejar, está livre o acionamento para condicionamento. Ok, obrigado. O Gol no 397, pronto para 4? O 4 decola de Salvador ao 55, chama o controle, 119.35. 19.35, obrigado, bom dia. Direto, decola a pista no zero, deslocada em 1.200 metros, vai curvar à direita após 2.000 pés ou 3 milhas, com perfil subida da El Leda, após Leda, direto Ilhéus. 19.35, é o controle, 18.6, é a torre, acione, 5.570. 3.220, rota plano de voo, decola do 10, curva direita 2.000 ou 3 milhas. Da El Leda direto Leo Atoy, 1935-5570, responde. 397. Correto, chame pronto, portão 3. Camarã. Salvador, meu cordial, bom dia, o 5-4 no 4, está na... estabilizado na final do ano zero. O 5-4 no 4 se entra, capturou no zero, deslocada 1 no 1.200 metros, conforme a TIS Notam. Firmo, senhor. Sente, já baixar a travada visual com campo? Firmo, senhor. 5-4 no 4, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada 1.200 metros, ajuste no zero no meia, o vento no meia 0 graus com 0,6 dúzia nós. Livre pouso para o 5-4-4. Autorizado 065, mantenha a minha escuta. 065, mantenha a minha escuta. Batango Romeu, Tango Delta, 3 milhas para a posição coral, se está terminado, chame Ilhéus 1201. 1201. Sinal normal, baixado, checado, 5-4-4. Varig Log 9871, passa nível 130, chame Recife 1288, aterna 1-3325. 2281-3325. Delta Oscar, tráfego na posição de 11 horas, 5 milhas, com Charlie 150, no rumo oposto, mantendo mil pés. Zulu Delta Oscar. Está bem, aqui é o Zulu Delta Oscar. Gente, atenção, nível 065. Hotel Índia Índia, 500 pés para Porto Seguro, decola a pista 197, curva direita. Está no corredor Acheca Chapegos, 183 a 12, 935 controle, para acionar 0263, Hotel Índia Índia. Pan 3454, passarei zona 120, chame Recife, zona 2685, alterna 12545. 2685, 2545, obrigado, bom dia. Dia. 4 e 12, Galeão, o PV diz, por gentileza? 103, 103. 103, táxi à direita, via Índia, Alfa, onde espera... Da Delta, chame todos 86, 8036, tenha uma boa viagem, Zeca Brasil 63, Uru. Índia, Alfa e Delta, ponto de espera 1835. 1836, grato, bom dia, bom trabalho. Ótimo, tá livre o táxi, atento da Delta nessa frequência, guardando transferência, ok? No tráfego sentido contrário na Alfa, vamos coordenar o cruzamento para o pátio e na Alfa, ok? Certinho, o Bianca copiou? 63, o Nuno copiou, batendo a frequência até a Delta, guardando transferência de frequência. Ativo, até a Índia, só instantinho já te confirmo. Trip 54 no 4 na escuta? E 54 no 4 na Alfa, tá na escuta? Trip 54 no 4. Ativo, na medida possível, agilize, ingressa a próxima esquerda via pátio 3, chama para ingresso pátio 1, trip 5494. Esquerda pátio 3, chamará para ingresso 5494. Ativo, Bianca, Brasil 631, assim que o ATR da trip ingressar à sua direita via aquilo para o pátio 3, autorizado Delta, 286, 1016, boa viagem. Grato, assim que o trip ingressar no pátio, está autorizado a ingressar na Delta e passar a 1186. Muito grato, bom trabalho. Boa. O Hotel Índia Índia para Porto Seguro, então, vamos confirmar. 500 pés, a Checa Chapéu, 86 é a torre, 1935 o controle. Acione 0263, Hotel Índia Índia. Bate 4, PUB, de... Autorizado acionar, informação em curso é Juliette, altitude 1016, taxi decolagem 286, boa viagem. Liga para a posição Conde, serviço radar terminado, São Aracaju 1203. Sete, até daqui a pouco, tá? Muito bom dia, eu sou o Tatago, acho que é a Serra Mike. Só um instantinho para Natal, por gentileza. Ok, obrigado. Para a parte 3 para ingresso, 5-4 no 4. Remota 14, autorizado, triple. 4-4, 5-4 no 4. Salvador, muito bom dia mais uma vez. Avianca Brasil, 63 ou 9. Marque Natal 310, está na IBTA, pista 17, só instante cota, informação em curso é Juliette, altitude 2016, Serra Mike. Obrigado, obrigado. É possibilidade de fazer a saída azótica, já sai para a aerovia aí, ao invés da MOMO que costumam pagar para a gente aí. Selado código 2000, Papatango Golf, Mike Alpha. Algum tipo de equipamento, pessoas a bordo? Charlie 310, 01 a bordo. Charlie 3110, pessoas a bordo? 01. Uf, Mike Alpha, acione código 0137. 0137, Mike Alpha. Subida Puca, Jambo, transição Zipar. Controle 119. 35286, acione 5565. Ajuste 1016, 10 no 6, vento no 40 graus com 07 nós. Horizonte decolagem, 6311. Fornecer para a direita para a rota Vane, qual seria? 65. E para acionamento da torre, 186. Acima, acionamento, taxa de decolagem, torre 186, 1016 no altinho, tem boa viagem, certo, Mike? Obrigado, bom trabalho. Cara. Boa. Salve, São Paulo, meu mais Papa Lima. Papa Romeu, Mike Papa Lima, está acionado no pátio 4, destino à Ilha de Soares, na Bahia. Qual a distância, enfim? 15 milhas, senhor, 15 milhas no setor norte. 15 milhas no setor norte, decola então na cabeceira 17, comprou a norte, controle 119, decimal 35, torre 186, acione o código 0115, Mike Papa Lima. Positivo, 0115, 186, a torre, 0915, controle, decola 17, Proa Norte, o Mike Papa Lima. Decimal 35, bom voo. 1935, bom serviço. Controle Salvador, bom dia. Avianca Brasil 6311. Avianca 6311, contato radar, suma nível 340, sede da El, transição de NER. Da El de NER para 340, 6311. Mantenha pro hotel no litoral, decolou 07, chama o controle, 119.35, hotel Engie Engie. Mantenha pro hotel litoral, após 19.35, controle, hotel Engie Engie. Mike Alpha, desça para 2.500 pés. Para 2.500, Mike Alpha. Controle de Salvador, é para passar no hotel Índia-Índia? Hotel Índia-Índia, sua para 500 pés, corredor Axé, reposta fora da barra. 500 pés, corredor Axé, reposta fora da barra, Índia. Para Guarulhos, coordenaremos 340? 38, estamos na sala de voo aqui, senhor. 380 e, se possível, pela Amper 58. Ok, 258, no dia de sábado, é liberado entre os horários de 1 e 10 da manhã, 6 e 40 também da manhã, no horário Zulu, ok? Vamos checar com o centro, a probabilidade é bem mínima de lá pela 58. Informação em curso de Juliette, 1016, aguarde com a porta 9, 3621. Antigo, muito obrigado, tá? Ainda desce, 3621. Cara. Mike Papa Lima tá pronto, tá? Gente, Mike Papa Lima, táxi autorizado até interseção, para ingresso de decolagem 286, tipo 1016, boa viagem. Boa, Papa Lima. 5, correção, 1288, até número 3325. 288, lanterna.